Identificando. Esta é a sua ZYJ287, 890 kHz. Rádio UBA. Estúdios na Avenida Souza Naves 890, Ivaíporã, centro do Paraná. Fone 43-3472-4366. Acesse nosso site www.radiouba.com.br. Ô, vó, tá moderninho, hein? Que isso, postando nas redes sociais. Mas e você que sai de casa para pagar a conta de luz? Mude para a fatura digital Copel. Você paga com segurança e ainda é solidário. Para cada cliente que muda, a Copel doa R$2 para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com e saiba mais. Deu para entender ou o que é que eu desenho? Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Acesse www.radiobar.com.br. O melhor da música tradicionalista é o programa Fogo de Chão. Mas que barbaridade, não tá morto quem peleia, não peleia quem tá morto, disse a lagartixa embaixo de 48 cachorros, né? Começa a partir de agora, pelos 890 AM, programa Fogo de Chão, o melhor da música gaúcha no seu rádio. Apresentação, Jaime César Casagrande, o Casão. Criado na campanha e rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. 17:08, estamos chegando, gauchada. E a noiva dele amanheceu se clamando e me pediu meia chorando. Uma empresa pertencente ao grupo Pessute. Direção geral Aldo Ramos. E trabalhando até as 19 horas, juntinho com a gente, controlando os botões eletrônicos, Cido Vitor. E na comunicação, até as 19 horas, Jaime César Casagrande, o gaúcho vem apaixonado, uma barbaridade. Vamos levando aí pra vocês as melhores músicas gaúchas, até as 9, até as 9, até as 19. Bom demais da conta, hein, Cido? Você que gosta da verdadeira música gaúcha, chegando aí pra você, 17:09. É, modão gostoso aí pra vocês. Quero agradecer aí a nossa amiga Nilza, lá na Vila Rural. Lá com o Jorge curtindo. Segura aí, tá? 17:09. Acesse www.radiobar.com.br. Comece o ano com o pé direito e um calçado novo da Center Calçados. A maior variedade com os melhores preços garantido. Toda a coleção verão no preço à vista em até 5 vezes ou 20% de desconto no Pix, débito ou dinheiro. No preço a prazo, em 10 vezes sem juros dos cartões. O melhor jeito de começar o ano é passando pela Center Calçados, garantindo o seu novo calçado para toda a família. Center Calçados, pise firme com esse nome. Está procurando um sofá para sua casa e ainda não encontrou? Venha para Sofá Show. Aqui você vai encontrar vários modelos, cores e tecidos. Sofás sob medidas, reclináveis, retráteis de canto, poltronas e muito mais. Temos o menor preço e tudo em 18 vezes no cartão ou boleto. Sofá Show, a melhor loja de sofás de Vaiporã e região. Venha conhecer nossa loja na Avenida Brasil 660. Whats 999544280, próximo ao supermercado Paraná. E vai por aí. 17 horas e 1 minuto. Show dos esportes, especial de sábado na Rádio Bar 890M, das 11 às 13 horas. Oferecimento: Salão Paraná, atrás da Rádio Bar. Sorveteria do Márcio. Potencial Net. Doutor Gilmar, advogado. Vereador Carlinhos de Arapuã. Xambogas. Que barato, calçados e confecções. Alimento Sanches. Advocacia Dr. Fábio Quinato. Instituto de Saúde Bom Jesus. O Tijolão, material para construção. Concrevale de Jardim Alegre. Laticínios Colac. Laboratório Modelo. UCP Univale Colégio Pan-Americano. Associação Comercial de Ivaiporã. Auto Vidro Shop. Plano Aliança. Ivaí Gás, Chiquinho Sorvete, Colchões Nipo Brasil Flex, Agropecuária Nevada, Escritório Evolução do Fernando, Jurandir Jegoski da Rede Suprema, Funerária Nacional e Plano Familiar Cia Previ, Colégio Estadual Barbosa Ferraz de Ivaí Porã, Cia Máquinas do Favarim, Cressol, União dos Vales, Hotel América, Vereador Carniato de Ivaí Porã, Açougue Cantinho das Carnes, Farmácia Bom Jesus, Supermercado Bom Preço e Clínica do Show dos Esportes. É na Rádio Bar 890M, sábado às 11 horas da manhã. Levando a emoção do rádio AM brasileiro. 890, o Bar Ivaí Porã.